3858 da TAM, reautorizado para 2.000 pés da Libre ILS, chama estabilizado. Sim, 2.000 pés, autorizado ILS, chamará estabilizado, até 3858. Bom, 1168, solo 36, permanece direita, alfa, chama solo agora, 121.1. Boa noite, Alfa Juliette, Portão 7. 3858, Duna, complete LS, torre 1895. 1895, Sam 3858. Torre Salvador, Astra 3858, 1 milha 27. 3858, boa noite, registro no 013, livre pouso, pista no 0, vento variável 3-9. 0 no 3, variável com 3, livre pouso, Astra 3858. Oito, solo aos 45, libera a direita, chama solo, 121, décima 1. 121, 1, 3858. Solo Salvador, 3858, livrou na Foxtrot. Boa noite, Alfa Juliette, Portão 2. Alfa Juliette, Portão 2, 3858. good evening to Europa 084. Very ahead in a position, descend and maintain 2,000 feet, altimeter setting 1013. 2043. Prossiga. Respira prevista? Da Euleda Mótima. Europa 084, please do not perform my arrival and fly direct to Duna position, Europa 084. Gol 2043 para Guarulhos, autorizado via Pêssego 10 até Taubaté, nível 360. Decolagem da pista 10, curva à direita após Dael Leda Mótima. Transponder 5463, controle 120.8. Autorizado nível 360 para Guarulhos. Lá pelo 190, salva a pena. Agora dá 190, tu vai direita da Eulê da Mótiva. 5463, 120.8. 1208, correto, chama pronto, portão 7, gol 2043. Chama na pronto, portão 7. É 310, sem dispersão, desde mantém 050, direto de campo, chegada mais. Etapa, descendo para o 050. Corrija, desça para 3 mil pés, altimetro 63. A partir de agora, 63 no zero. Desça para 3 mil, no zero, na 3, 63 no zero.

0, livre LS para 2000 pés, chama estabilizado no localizador. Três no zero, livre LS para 2013, chama estabilizado no localizador. Oceaner 6310. É escrita para seguir. Livre LS para 2000 pés, com 1013, chama estabilizado no localizador. 6000 pés, autorizado LS, recuperar estabilizado, Oceaner 6310. Azul 2795, assina identificação. Isso para 040, chegada bom. Bom, que dá informação alta, pode descer do Delta? Chame para descida. Tá para descida, 2795. Appreciate for the ground at 1-1, right turn, contact the ground, 1-2-1, small 1. Right turn and ground on 1-2-1, the small 1, sorry. Good evening, Pasillo 84, leaving runway 1-2. Good evening, Aeropa 084, taxi via Alpha Juliet Gate 10. Alpha Juliet Gate 10. Paulo Salvador, boa noite, voo no nosso. Confirme. Voo no 973, gente, autorização para o Galeão. Voo no 973, boa noite. Para o Galeão autorizado, via P9857 até Mouto, nível 360. Decolagem da pista no zero, curva à direita da Eole de Irume. Transponder 5506, controle 1920, décima 8. Vendo 360 para o Galeão, foi 9857, Mouto. Escola da 10, curva direita, Daniel Leda. Irume 5506 no transponder, 120, small 8, voo 1973. 5506, correto, chama pronto, gate 4, 1973. Toma lá. Estado LS, X-Ray, 3662, graças. estabilizando o ILS X-Ray, Oceania 63, 1-0. Agora complete a aproximação, Oceania 18, 19. 18, 19, Oceania 63, 1-0, boa noite. Oceania 62, reduza e complete a complete a chegada, deixa estabilizado. Oceania 362, iniciando a redução. Zero novinha desce para 2000 pés, altímetro no 013, nível S, chama estabilizado. 2013, chamará o 0 no 3, 0 no 0. 6310, final pista 103, embaixando, vem checar. É 3110, livre pouso, pista no 0, o vento 120 graus, 05 nós, ajuste no 013. Autorizado o pouso, pista 1-0, ajuste 1-0, 1-3, Oceania 63, 1-0. M62 estabilizado. Estabilizando o localizador, senhor. Em para o glide, desmão com a vista. De aproximação, ele é de M2 Salvador em 1 no 8 decimal 95. 1895 graus, vamos para onde estamos, 3662. Oi, Salvador, boa noite, Stan 3662, agora uma milha para Simbra, visual capista no zero. Stan 3662, boa noite, existe no 013, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando a pista livre, prossegue a aproximação no 013662, LS X-Ray. Oceania 6310, solo de 8, libera a direita, chama solo 121, décima 1. Direita 1211, Oceania 6310. 662, livre pouso pistando 0, vento no meio, 120 graus, 06. Stan 3662, livre pouso, pista 1-0. Alfa. Boa noite, Xané. Prossiga via Alfa. Chamante da Juliette. Alfa, Xané da Juliette, Xané 6310. Identification, the cinema maintains flight level 050, clear on bound for arrival. Bound for arrival, bound for arrival, close down to 0-9. Gurizão, no 896. Complete aproximação. E assistindo a Tunha 1895. 895, obrigado. Tomador, boa noite. Com 096, final. X-Ray, baixou, travou. Com 096, ajuste no 013, continua aproximação, aguardando pista livre. Na escuta, 96. Então, 3662, solo 20, libera à direita, chama solo 121, desce 1, boa noite. À direita, na solo trote 211, grato, até a volta. Livre táxi, até ponto de espera da 10, via Pátio Uno Índia, ponto de espera do 1895, ajuste padrão, bom voo. Salvador, boa noite, Stan 3662, livrou. Boa noite, Stan 3662, Alfa, chamante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, chamará a 3662. O Oxalá 63, nós já éramos algum bug da Gol através do portão 612? Confirme, por favor. O Oxalá 6310, está avisando algum bug da Gol no Pátio 1 através do portão 612? Isso, eu aviso, a aeronave da Gol. Após a passagem do mesmo, ingresso Juliette, portão 1. Após a passagem da aeronave da Gol, Juliette 01, Oxalá 6310. Tem 043, boa noite. Estou autorizado a alinhar, decolar a pista 10, vento 120 graus, 059. Da Juliette. Não, foi chamada da Juliette, 109. Salvador, azul 2795. Siga. Por gentileza, nosso número, aproximação. Verônica. Só podemos voar duna? Autorizado. Para 2000, com 1013 e total 5. Cheque. Para duna, descendo a 2000, com 1013. 27, 9. Rodou, por gentileza, tem a previsão para o nosso express. Agora, o 973 autorizado, chama a taxa. Usado, chama na taxa, voo 973. Voo no 096, Juliette, portão 9. Juliette 09, ou no 096. Cuidado com essa 3 decolar dos 26, no controle agora, onda 2028, bom voo. 208, braço 2043. Bom, Android Salvador, voa 2043, boa noite. 043, contato no radar, na Grande Colônia, tudo mantendo 360 após 2000 Leda. Foi 2000 Leda, tudo mantendo 360, 2043. Fica agora de vetor final para o localizador. Gente, 2795, na sua escuta. Bom, Antônio Salvador, voo 2043, pequeno desvio aí, esquerda da rota, proa 194, evitar a informação. Tem condições de voar por base, está presente? Tipo de informação? Aguarde. Voo 0421, alterna Brasília. Até o ponto de espera da 10, direita via Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste padrão. Gente, direita Índia, ajuste padrão, ponto de espera 1895. Voo 2795 para o localizador, esquerda 150, chame estabilizado. Esquerda 150, chamará estabilizado, 2795. Sideral 9973, copia? Autorizado para Confins, via Pêndulo 21, conforme, nível 360. Decolagem da pista no zero, curva à direita após, Árvore Alefa. 5513-1208. Sem parada, vento no 20 graus, 059, gol 1973. Essa linha de cola sem parada, 10, gol 1973. Original, 01A. Confirmo o nível? Correto, 019973, chama pronto, faz 3. Estabilizado. Metro em 1895. 1895. Metro em 1895, azul 2795. Azul 2795. Azul 2795, boa noite. Existe no 013, continua a aproximação, aguardando pista livre. 1-0-3, aguardando livre. Livre pouso, piso no zero, vento no 20 graus, 059. 7, livre pouso, 2795. 1973, decola 232, tem controle agora, 120, decimal 8, bom voo. 208, graço, 1973. Controle Salvador, muito boa noite, eu vou no 973, passa 1400 da El. Nossa, 3, contrato radar, decolagem, subir, mantenha o 360 após 2000, Leda. Após 2000, agradeço, Leda, o 973. Só poderia reduzir um pouquinho a iluminação do vaso? Confirme para a torre. É, 2795 solicita diminuir um pouquinho a iluminação do vaso. Cliente 2795. O 2043, chama centro Recife em 3325, alterna 25, decimal 1. Frequência do solo 21. É, a secundária 251 e a primária 3325, ou 2043. Sete, nove, cinco, solo 3-4, libera a direita, chama solo 1-2-1, décima 1. Libera a direita, chama solo Zero, boa noite, Santana 358, autorização Fortaleza, nível 350. 58, copia 370, Fortaleza. Copia. Autorizado, Fortaleza, dia Pesolono 9, Bangu, Abu.